Thank you.

Thank you. Thank you. Acompanhava com o você te ai te embora, te escurecer, o soco ainda, aquele luz, lá em beijo acendeu, você e eu você no tudo. O Senhor este paz me ate a luz, é grande em tu luz, sentido mal, parece que este vaga vai fechar. Eu sempre uma canção para contar, aquela velha história de desejo, de todas as canções, só para contar, é velho que é de velho. Okay, you thank you. Para contar, é velho, que é velho, aquele.